A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs, nós alcançamos um quarto do livro, segundo livro de Crônicas. Agora vamos caminhar em direção à metade do livro, nos permitindo o Senhor. Esse capítulo em especial é muito importante para aqueles que querem se aprofundar na Bíblia. Ele é muito importante para a história de Israel. Depois dos reis bastante conhecidos, Saul, Davi, Salomão, agora o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. Repito, reino do norte e reino do sul. Segundo Crônicas, capítulo 10. Segundo Crônicas, capítulo 10, que vai falar das discórdias, da divisão do reino. Isso é muito importante para aquele momento e depois para a história de Israel. Mas muito importante mesmo, você só vai entender os profetas e outros textos mais adiante, quando você pensa em Reino do Norte e Reino do Sul. Isso tudo está situado em 2 Crônicas, capítulo 10. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, de 1 a 5. Primeiro Reis, capítulo 12, de 1 a 5. O texto que nós vamos ler, segundo Crônicas, capítulo 10. Muito importante. Há irmãos que passam a vida inteira sem entender claramente isso. Então, é muito, muito, muito importante como história de Israel. Antes de fazer a leitura de 2 Reis, capítulo 10, de 2 Crônicas, capítulo 10, eu leio a mensagem que nos foi enviada pela equipe de abertura devocional. Eles não andam juntos, não se conhecem, e isso é até mais gostoso. Um é da Igreja Vida Nova, outro é da Igreja Assembleia de Deus, outro é da Igreja Presbiteriana, moram em cidades diferentes, mas colaboram com esse trabalho. Então, diz assim o texto que o pastor Paulo nos enviou: a pergunta certa, o coração errado. Um doutor da lei se aproxima de Jesus com uma pergunta aparentemente nobre: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, entre os versículos 25 a 28. Mas suas intenções não eram tão puras. Ele queria testar Jesus. Mesmo assim, o mestre responde com sabedoria, apontando-o de volta às Escrituras. O que está escrito? Como você a lê? A resposta era correta: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Mas o tom da pergunta revelou algo mais profundo. Nem sempre buscamos a verdade com desejo sincero de obedecê-la. Jesus nos mostra que o conhecimento bíblico não basta se não vier acompanhado de humildade. A vida eterna não se conquista com argumentos ou títulos, mas com um coração rendido. A fé verdadeira Não usa a palavra para se exibir ou julgar. Ela transforma, molda, convida à ação. E a reflexão é: examine suas motivações espirituais. Você busca a Deus para conhecê-lo ou para confirmar suas próprias ideias. Volte ao essencial: amar a Deus e ao próximo. A.C. Barrow é o autor desse pequeno texto enviado pelo pastor Paulo. Agora sim, vamos para 2 Crônicas, capítulo 10. E por causa dessas motivações, que às vezes estão erradas, muitas vezes estão erradas, é que o reino de Israel acabou se dividindo, tá bem? Com discórdias e a divisão do reino. Diz assim o texto: Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. O que é isso, pastor? Bem, na época em que o cronista escreve esse livro, a comunidade restaurada era confinada àqueles do reino de Judá, que voltaram do exílio, sendo esses, na realidade, o remanescente fiel de todo Israel. É interessante notar o nome Roboão, que quer dizer a extensão do povo. Roboão quer dizer a extensão do povo. E que sua mãe tinha origem amonita. O Reino Unido era chamado de todo Israel, com suas 12 tribos. Depois da divisão, Siquém passou a ser a capital de Israel. Siquém, capital de Israel, e Jerusalém, a de Judá. Essa cidade, situada nas montanhas de Efraim, era o lugar da sepultura de José e do famoso poço de Jacó, nas proximidades do Monte Gerizim. Roboão propositalmente preferiu estabelecer seu palácio longe de Jerusalém. Olha a divisão aí. A fim de não assumir o templo como centro da vida religiosa do seu reino. Então chegou o dia em que o reino de Israel, depois de mais de 100 anos do seu casamento, perdera duas de suas 12 tribos, Judá e Benjamim. Para ser mais preciso, não perdeu só essas duas, não. Perdeu, mais precisamente, eu vou te dizer, Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés, as quais permaneceram leais a Jerusalém, a casa de Javé e a descendência de Davi. O reino do norte, perdão, procurava ainda conservar o nome de Israel, com as 10 tribos restantes, ou 9 tribos e meia. Mas o governo, fundado por Jeroboão, logo ficara conhecido por sua perversão, infelizmente, crueldade, paganismo, mediante a adoração que este oferecia a ídolos em forma de bezerros de ouro. Olha que afronta, irmãos. Olha que coisa terrível. Primeiro livro de Reis, 12, 28. Os reis que o seguiram levaram a nação à adoração de Baal. Era uma divindade ali na região, pois não houve sequer um bom rei entre eles. Que coisa terrível! Não houve um rei sequer bom entre eles, até o completo extermínio do reino do norte. Quem cai primeiro é o reino do norte, pelo Império Assírio. Quando, você pergunta, o reino do norte é abatido pelo reino assírio em 722 a.C. Por outro lado, a família de Davi conservara-se firme no Senhor e firme no trono de Judá, havendo se levantado muitos reis tementes a Yahvé e reformadores que promoveram grandes campanhas de volta à palavra de Deus. Então, aqui há uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte fica conhecido por 9 tribos e mais a metade de Manassés, e o Reino do Sul por Judá, Benjamim e metade da outra tribo de Manassés. E aí não voltam a se encontrar nunca mais. Só uma informação para você de 2025. Agora, muitos israelitas estão buscando, através do exame de DNA, depois da Segunda Guerra, quando o reino de Israel volta, muitos começam a buscar com o advento do DNA recente, bem recente, nos últimos anos, eles estão buscando, através desse exame, saber se eles pertenciam ou não à nação de Israel. Tá bem? Só agora, 2025. Então, essa divisão permaneceu durante todo esse tempo. Eu confesso a você que sou um apaixonado por história. Então, quando li a primeira vez, foi esclarecedor essa questão de Reino do Norte e Reino do Sul, a questão de quais tribos estavam, Reino do Norte e Reino do Sul, e tudo mais que se sucedeu. Então, espero que para você que também tem interesse, que você lembre que é aqui, segundo Crônicas, capítulo 10, onde nós vemos efetivar-se a divisão entre os reinos. Glória a Deus. Agora eu leio o texto. Agora eu vou ler o texto bíblico e você já vai entender o contexto, pelo menos vai ser convidado a ler mais sobre esse contexto de Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte cai primeiro. O Reino do Norte cai primeiro pelo Império Assírio e depois cai o Reino do Sul também pelos babilônicos. E você vai ter livros da volta lá, a Babilônia vira persa, efetivamente persa, era medo-persa, mas ela vira persa e nós temos a volta de Esdras, Neemias, Zorobabel. Essa volta diz respeito ao reino do Sul. E essa volta para o Reino do Sul é que denomina-se judeus. Tá bem? Porque são da tribo de Judá. Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés, ou Manassés. Tá bom? Então, convite. Leia mais, conheça mais, estude mais para entender essa divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Agora eu leio o texto. Pelo menos ele já é um convite para que você comece a aprofundar-se nesse momento histórico e nessa divisão que aconteceu, e sabendo que agora, 2025, eles estão buscando o DNA para saber quem é de fato israelita e quem não é israelita. Isso acontece, está acontecendo agora, tá bem? Exatamente agora. Ok, vamos ler do primeiro versículo novamente. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão. Um é Roboão, que vai dar origem ao governo no sul. O outro é Jeroboão, que vai chefiar a tribo do norte, tá bem? As tribos do norte. Então, de onde mandaram chamá-lo, Jeroboão e todo Israel foi ao encontro de Roboão, reivindicaram junto ao novo monarca. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e esse jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante seu reinado, e os questionou: como aconselhais que eu proceda para com o pedido desse povo? E os sábios lhe sugeriram: se fores bondoso, hoje está indo pela metade, irmãos, vai caindo muitas vezes a internet. E os sábios sugeriram: se fores bondoso para com esse povo, e lhe agradares, e lhe disserem boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviram. Bom, lá atrás nós vimos que Roboão pede para que ele se apresentem 3 dias depois. De novo, o caráter simbólico do número 3. E agora, uma imprudência de Roboão buscando conselho nos mais jovens. Em geral, são os mais velhos quem tem o melhor palpite. Aconteceu com Samuel, que ainda jovem, tinha uma palavra de Deus, e, mesmo sendo mais jovem, foi uma bênção para a história de Israel. Mas não é a regra. A regra é que os mais velhos, que têm um maior relacionamento com Deus, uma vivência maior, eles possam dar o conselho. Irmãos, prestem atenção nisso E vamos ouvir os mais velhos, porque eles são mais experientes. E cuidado, cuidado ao entregar a liderança da igreja na mão dos mais jovens, que são uma bênção, que têm força, que têm vigor, mas não têm experiência. Inclusive experiência com Deus. Voltando para o versículo 8. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: Que aconselhais que respondamos a esse povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: Ora, esse povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho. Eis que responderás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Deram mau conselho. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos, com ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, você já decorou, caráter simbólico, né? Vai lá para Ester, vai lá para a ressurreição, e você vai guardar no coração esse caráter simbólico, né? Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram a presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei: Voltai a mim ao terceiro dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo, segundo o parecer dos seus amigos de infância: Olha que erro ele cometeu. Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes. Eu os açoitarei com chicotes que ferem os escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque essa mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: Que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? Cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida de sua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. Infelizmente, Roboão governa Judá, mas governa com tirania, então Roboão acaba não sendo um bom exemplo de sucessão para o trono de Davi. Os dois últimos versículos. Então o rei Rehavam, ou Roboão, enviou Hadoram, ou como conhecemos, Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia, a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desse modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até os nossos dias. Repito a você que está começando a ouvir, até quando o texto diz permanece até nossos dias, até os dias em que o cronista escreveu esses livros. Que Deus nos abençoe, que nós busquemos o conselho correto do Senhor, preferencialmente ouçamos os anciãos, os mais velhos, porque esses, em geral, têm mais comunhão com Deus e têm mais experiência de vida. E, por outro lado, os mais jovens são uma bênção, mas eles não têm essa mesma comunhão com Deus, nem a mesma experiência de vida. Em regra, há casos como Samuel, e há outros casos também na Bíblia, mas que nós possamos seguir esse exemplo de não entregar a liderança e o aconselhamento dos mais jovens, preferencialmente ou em regra, tá bem? Que Deus nos abençoe e que não aconteça mais, que não aconteça entre nós as discórdias e a divisão do reino, ou seja, a divisão do corpo também, não só como aconteceu em Israel, a divisão do corpo de Cristo. Aliás, tem acontecido muito que nós possamos seguir a orientação da palavra do Senhor e busquemos a unidade na diversidade. Que o Senhor abençoe a todos e todos permaneçam diante da presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a experiência, o poder e a glória do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.